Bom, eu preciso gravar um pouco desses meus devaneios e dessas conversas comigo mesma, dentro do carro, porque eu fico repetindo, e parece que às vezes eu esqueço dessas conversas que eu mesma tenho. E que eu tava conversando comigo mesma agora, minutos atrás, é que eu acho uma puta falta de sacanagem o que eu faço comigo mesma. Porque no fundo, eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu sinto, ou talvez eu não assuma isso, ou me confunda com os meus sentimentos completamente o tempo todo. E isso me deixa um tanto quanto maluca. Porque eu acho que eu deixo os deuses malucos também. Porque a cada hora eu quero uma coisa diferente. Tem horas que eu quero ter a Carol e o Tir de volta na minha vida, e que eu falo que eu queria namorar com eles de novo e que eu estaria disposta a viver isso novamente. E existem momentos em que eu tenho a plena certeza de que não é isso que eu quero pra minha vida. De que o que eu quero pra minha vida é um novo amor, alguém que me ame, que somente me ame. Ah, é a Adele, gente. E isso é muito confuso, porque na verdade eu não sei o que eu quero. Emocionalmente falando, eu sim ainda amo a Carol e o Tir. Como talvez eu nunca mais ame alguém na minha vida, ou de uma forma louca e psicopática até, que eu não consigo entender, que talvez eu nunca entenda na minha vida inteira. E que talvez seja feita pra não entender. Que não faça sentido algum. Enquanto um novo amor me assusta e me apavora. Por mais que eu queira um novo amor. E isso é, assim, o auge do bizarro, sabe? Será que eu quero ter um relacionamento triplo na minha vida de novo? Será que isso seria saudável pra mim? Tudo bem, eu tô curada em diversos pontos da minha vida já. Eu consigo lidar com isso, acho que muito mais fácil do que eu lidei na época. Eu acho que eu agiria diferente em diversas atitudes, ciúminhos e coisinhas que... Porque hoje talvez eu não agisse da mesma forma, ou agisse da mesma forma, e aí eu ia conseguir comprovar que isso não funciona. Mas antes de saber se eu quero isso ou não, ou se eu colocar na cabeça, será que é isso que eu quero? Não adianta eu querer se existem duas pessoas que não querem, que estão felizes juntas e que não tem nenhum sentido eu querer ou não de volta, porque eles não querem. E isso talvez me leve a um estado melancólico, ou a repensar sobre a minha vida e a repensar sobre as minhas decisões. E vamos combinar que nesse momento eu tô falando tudo isso racionalmente, uma vez que eu não tô em prantos. Porque se a gente estivesse falando de emoções, eu estaria aqui chorando, igual uma louca, ouvindo a música e gritando When the Sky Fall. E simplesmente chorando. Me culpando ou me colocando e me fazendo de vítima por não viver o amor que eu sinto. Mas não, eu tô falando racionalmente. Não. Pequeno momento que eu consigo ser racional, então eu preciso discutir isso comigo mesma, uma vez que eu não conto isso pra ninguém. Então aí eu me pergunto, e eu falo comigo mesma sobre isso. Tá, Daiane, você ama os dois, ok, ama, disso eu já não tenho mais dúvida alguma, eu amo, lindo, maravilhoso, nossa, perfeito. E o que você vai fazer com isso? Porque me desculpa, eu acho uma puta de uma mentira e bizarro eu virar pra mim mesma e falar assim: ah, eu vou deixar esse amor paradinho aqui não vou trabalhar com ele, ele vai continuar aqui. E é isso, e bola pra frente. Não é possível, não dá pra fazer isso. Isso não pode acontecer. Eu preciso trabalhar com isso. Eu preciso jogar isso pra uma gaveta escondida. Eu preciso aprender a lidar com esse amor da minha vida. Eu preciso expor pra eles cada vez que eu sentir alguma coisa diferente. Ou eu preciso me afastar completamente. E são atitudes ou ações que eu preciso pensar muito antes de ter. Não é simplesmente agir e reagir como eu faço normalmente. E aí eu paro e penso. Tá, beleza. Isso vai te levar aonde? A lugar nenhum. Esse amor não vai me levar a lugar algum. Uma vez que as pessoas as quais eu ainda amo não têm sentimento mais nenhum por mim. Além de um carinho, pena, dó, piedade. Mas sentimento mesmo de amor ou de querer viver alguma coisa, não tem. Se um dia tiveram, igual ao que eu tive, lá vai o lado emocional começar a agir nesse momento. Então o choro vem à tona. Eu não sei. Às vezes eu acho que eu vivi esse amor, esse amor do jeito que eu vivo, desde o começo sozinha. E eu não sei se foi, eu não posso julgar o sentimento dos outros, eu tenho que simplesmente acreditar. O mais complicado desse sentimento todo é que quando ele existia, era se afirmado que era uma coisa. E depois que ele existiu, ele passou a ser afirmado como uma coisa mais banalizada. Ele deixou de ser aquele sentimento especial e se tornou uma coisa chula. E isso me deixa confusa, porque talvez as pessoas não saibam os sentimentos que elas tenham tido ou não queiram assumir que esse sentimento foi importante. Então, até que ponto eu me engano pelo sentimento que eu tive ou pelo sentimento que eu tenho? Ficar discutindo o sexo dos anjos e o que aconteceu no passado, no futuro, não vai adiantar em porra nenhuma. Uma vez que esse amor hoje em dia é unilateral. É de mim para os dois e dos dois para eles mesmos. Olha que bonito. Eu acho que eu poderia escrever um livro contando essa história. E é complicado viver isso que eu tô vivendo. E o mais complicado ainda é você tentar chegar pra alguém e explicar isso que eu tô explicando pra mim mesma dentro do carro. Porque as pessoas não entendem, as pessoas fazem questão de não compreender aquilo que eu tô querendo dizer. Viram pra mim e falam assim: ai, Dai, mas você tem que esquecer, você tem que tirar isso da sua vida, porra! Se eu tô há 2 anos tentando esquecer e não consigo, não é simplesmente porque eu não quero. Se eu tô procurando alguém pra falar sobre esse assunto, é porque eu preciso falar. Eu preciso que alguém me ouça e que alguém me ajude a entender o que eu faço com o sentimento que existe. E não que fale pra eu apagar esse sentimento. Aí mais confusão na minha cabeça vem quando eu tô lá, linda, bela e maravilhosa, na minha psicóloga. E aí eu falo sobre os meus sentimentos que ainda existem e lá, lá, lá. E ela me responde: Dai, você deve colocar cada coisa na sua caixinha. Os sentimentos que se passaram devem ficar no passado. Os sentimentos que existem nesse momento, você deve colocar nessa caixinha. E os do futuro em lugar nenhum, porque eles ainda não existem. Você precisa se conformar com isso que acontece. Ok. Lindo, belo, maravilhoso. Porra, me dá as caixinhas então. Aí quando eu falo que eu preciso colocar uns meus sentimentos, cada um na sua caixinha, vem a outra pessoa e destrói. Fala assim: sentimentos não são pra ser colocados em caixinhas. Sentimentos são pra ser sentidos e vividos. E quem me fala isso é a pessoa que eu amo. Aí você vira e fala assim: tá, você tá me falando isso porque você não sabe, porque até então não sabia que era pra ela que eu tava falando. Porque você não sabe que eu tô falando do amor que eu sinto por você. Porque se fosse do amor que eu sinto por você, você ia falar, realmente tem que ser colocado em caixinha. As pessoas às vezes subestimam a minha inteligência. Subestimam a inteligência de que o argumento muda de acordo com o sentimento sobre quem está sendo falado. E eu fico puta com isso. Não subestima a minha inteligência. Não subestima quem eu sou. Não subestima o quanto eu posso entender o que você está querendo me dizer. Aí o melhor de tudo é quando você vai tentar desabafar com uma pessoa que você adora e a pessoa começa a falar assim: não dá. É, porque às vezes sim, vai ser o amor da sua vida pro resto da sua vida, mas não foi feito pra viver com você. Será que a vida é tão injusta assim, a ponto de você ter que vir pra essa vida, conhecer a pessoa que você ama e não viver com ela pra você sofrer e pagar? A vida é um sofrimento, então? Você tem que vir pra cá pra sofrer? E eu não sei afirmar se é isso ou se não é. Por mais que a minha crença, a minha religião não acredite que a gente venha nessa vida pra sofrer, seria um tanto quanto mentira eu falar que isso não passa na minha cabeça. Além do que, eu não sou 100% a minha religião e tem muitas coisas que acreditam lá que eu não acredito e que não acreditam que eu acredito. Enfim. É... mas isso dá uma margem a se pensar. Puta que pariu. Será que é isso mesmo? Será que essa merda de vida de, ah, no passado eu fiz uma coisa muito ruim pra fulano e aí antes de voltarmos para a terra combinamos de que íamos pagar dessa forma, porra, não entendo então pra que a vida, se for assim. Por mais que às vezes essa seja a única explicação, aliás, a explicação mais próxima de alguma explicação que eu possa ter. E é complexo pensar isso. É complexo viver isso. É complexo sentir isso. Às vezes eu tenho vontade de me revoltar contra tudo e todos. E de simplesmente implorar. E falar assim, meu, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance de tentar alguma coisa com vocês agora de uma forma diferente, porque eu não sei mais lidar com esse amor. Há 2 anos eu venho tentando esquecer esse amor e não funciona. Eu não consigo e eu minto pra mim mesma e eu afirmo que não existe e eu brigo comigo mesma quando eu sinto esse amor ou quando eu derrubo lágrimas por ele. E eu não tenho coragem de fazer isso. Toda a minha coragem de lutar pelo amor ou de expor os meus sentimentos e as minhas vontades se foi. E vontade de viver de novo um relacionamento triplo, eu tenho. É claro que eu tenho. Eu mentiria se eu dissesse assim, não. Eu não tenho vontade de viver com eles de novo. De uma forma diferente, é claro. Sendo que eu amo. É, isso não tem lógica. Não tem uma lógica racional ou emocional. É claro que eu tenho vontade. Que eu tenho vontade de ter os dois de novo. De sair com os dois de novo. Ou qualquer coisa do tipo. É, tenho. Mas eu sei que isso não é possível. E eu sei que de ambas partes não passa isso na cabeça deles. Viver de novo um relacionamento comigo é uma coisa assim, fora de cogitação, fora das ideias. A vida agora é diferente. A Carol tá grávida, vai vir um bebê por aí. E eles estão vivendo uma outra fase, uma fase de esperar por essa criança, uma fase de cuidar dessa criança. Eu entendo disso. Aqui de fora eu entendo, racionalmente eu entendo. E em nenhum momento eu poderia pedir qualquer tipo de atitude diferente da que está sendo tomada. Sendo que não é assim que as coisas funcionam. É, eu não poderia cobrar nada deles. Até porque ambos já me tratam de uma forma muito especial. Não da forma que eu gostaria que fosse, ou da reciprocidade que eu gostaria que existisse, uma vez que eu os amo, e o que eu gostaria que fosse era que eu também fosse amada em troca. Mas não. Não é assim que funciona. E eu entendo isso, e eu não culpo os dois por isso. Ao contrário do que eu já fiz um dia, ou do que eu já vivi um dia. E isso é muito bem trabalhado e muito bem entendido por mim mesma. O porquê de tudo isso, o porquê dessa irritação, o porquê de eu ficar falando comigo mesma, é tão simples e tão complexo ao mesmo tempo, porque eu queria entender o que eu tenho que fazer para que esse amor se acabe, para que eu não sinta mais. Eu me sinto culpada em amar. E o amor, eu sei, Afrodite, que não é bem assim, mas não deveria ser assim. Será que deveria? Ou aprendi que também existe isso. Mas eu não queria me sentir culpada. E eu sei que grande parte dessa culpa tem que ser trabalhada. Só que é meio impossível não se sentir culpada de amar duas pessoas que estão casadas e felizes e vivendo bem. É bizarro estar na situação que eu tô. E eu acho que poucas pessoas conseguem entender essa situação. Somente pessoas que já viveram o que eu vivi conseguem entender. Pessoas não conseguem entender que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Quanto mais vão entender que é possível você ter uma decepção amorosa com duas pessoas ao mesmo tempo, continuar amando essas duas pessoas ao mesmo tempo e querer viver de novo um relacionamento com essas duas pessoas ao mesmo tempo. E sofrer e se sentir culpada por você ainda amar essas duas pessoas que estão vivendo um relacionamento muito bom atualmente, sem você na vida, da qual você já fez parte. E você não querer que seja assim. Eu não queria. É claro pra mim, e eu acho que pra qualquer pessoa que me ouvisse, que nunca me ouviu, mas eu acho que é claro e tá na minha cara de que eu não queria que fosse assim. Eu não queria amar. Eu queria simplesmente sentir o que eu menti pra mim por muito tempo, que eu sentia. Eu queria que fosse um carinho fraternal. Simples assim. Queria mesmo que fosse algo fraternal e que eu os visse somente como amigos. Mas como eu desejo isso e como eu queria que fosse assim. Mas aparentemente eu tenho que aprender algo que eu ainda não aprendi. Que porra que eu tenho que aprender com isso? E eu não sei quando esse sentimento vai passar, se um dia ele vai passar, ou se eu vou ter que seguir a minha vida com ele aqui, seguindo em frente, mas eu sei que nesse momento não é o momento que eu consigo seguir em frente. E isso me irrita e me deixa confusa, porque às vezes eu sinto tanta raiva de mim mesma, sabe? E aí eu falo assim, foda-se esse sentimento, o que eu quero é um amor novo. Tá, eu sei que eu sou totalmente capaz de gostar de alguém e ainda ter esse amor dentro do meu coração, porque eu já provei disso. E eu sei que é possível. Eu gostei muito da Renata. Muito. E eu continuei gostando da Carol e do Ti. Só que de uma forma meio esdrúxula, eu não queria que fosse assim. Eu queria que as coisas terminassem pra que começassem novas. Eu não quero substituir um amor pelo outro, ou fazer um processo meio torto, meio errado. Eu queria simplesmente esquecer e estar livre pra viver um amor inteiro. denso, desses que arranca as vísceras, e que fosse correspondido por uma outra pessoa. Aí às vezes eu me pergunto, se eu ainda tenho esse sentimento, por quê? É pra eu viver alguma coisa de novo com os dois? Se é isso, vai ser quando? Ou não, não é, nunca mais eu vou viver nada. Tudo bem, eu aceito isso, mas porra, que justiça é essa de eu ainda ter esse sentimento? E me desculpa, ninguém pode virar pra mim e falar que eu ainda nutro esse sentimento dentro de mim. Porque isso seria uma maior mentira do mundo. Até a minha psicóloga consegue entender e dizer, filho da puta. Ai, gente, desculpa, é que eu tô dirigindo e acabei de tomar uma fechada. Eu falo, gente, como se eu fosse colocar isso no YouTube, como se eu fosse divulgar isso pra 1 milhão de pessoas, né? Como se eu estivesse falando pro mundo. Mas tudo bem, essa sensação que eu preciso ter, de que eu tô falando pro mundo mesmo, que eu não mande isso pra ninguém depois. Perdi onde eu tava. Ah, que até minha psicóloga vira e me fala. Realmente, Daiane, sentimentos a gente não pode controlar. E eu sei que você tá lutando com todas as suas forças para que esse sentimento se vá. Porque eu vejo pelas suas argumentações, eu vejo pelas suas atitudes e vejo pelos sonhos que você me conta. Aí eu pergunto, Lica, beleza, mas por que que isso tá acontecendo? Então, por que que eu não consigo me desfazer? Aí ela me responde, se a gente soubesse isso, tem uma ambulância aqui, então eu tô parando de falar pra poder dar espaço pra ambulância. Pronto, passou. E aí a minha psicóloga me responde, se a gente soubesse isso, a gente já teria a cura dos corações partidos e das decepções amorosas. E ninguém mais ia sofrer por amor. Tá, sofrer por amor é um crescimento que todo mundo precisa ter na vida. Pelo menos eu penso assim. Sendo filha de Afrodite, eu penso assim. Eu acho que deveria ser assim. Mas não é o certo, sabe? E pra aprender sobre amor, você precisa viver o amor. Das formas duras, das formas fáceis, das formas difíceis, das formas complicadas. E eu não tô reclamando de viver ele. Eu só tô incomodada porque eu tô numa situação amorosa há 2 anos que tá me incomodando. E eu não sei se eu tô sabendo aprender as lições que eu preciso aprender com essa situação amorosa. Eu não sei se eu tô sabendo lidar com as coisas da forma que eu devo lidar pra poder evoluir, pra poder crescer, pra aprender, pra poder aprender, pra aprender a amadurecer, pra aprender a ser uma melhor sacerdotisa, pra aprender a ser uma melhor filha de Afrodite ou caralho a 4. E eu não sei mais o que fazer. Sabe aquele momento que você para na sua vida e você fala, eu já chorei, eu já pedi, eu já rezei, eu já me envolvi com outras pessoas, eu já toquei o puteiro, eu já falei que não ia mais falar, eu me afastei, eu voltei a falar, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer e nada, nada fez isso mudar. E aí? Que eu tenho que aprender. E não tem um santo, uma luz no fim do túnel, um alguém que me diga qualquer coisa que vai acontecer. Isso vai me matando, porque acaba se tornando uma ansiedade de e agora? E o que vai acontecer? E eu me sinto presa. Eu me sinto presa a um sentimento que não vai me levar para lugar nenhum. E essa sensação de estar presa a um sentimento que não vai te levar para lugar nenhum é horrível. Eu não desejo esse tipo de sentimento e sensação nem pro meu pior inimigo. Se há que eu tenho algum, mas Eu não desejaria isso pra ninguém. É muito ruim se sentir assim. Se sentir presa de tal forma. É, se sentir desse jeito. É como se sua vida não fosse caminhar. Por mais que eu saiba que vai. Que amanhã eu posso estar andando pela rua e encontrar alguém que faça o meu coração bater forte, que não necessariamente esse amor que eu sinta vai embora. E isso que talvez me deixe mais com uma sensação de prisão. Porque é como se eu tivesse presa ou fadada a isso. E eu não quero mais. Só que parece que o fato de eu querer mais ou não, não tá em pauta. Porque não muda o que eu sinto. E aí eu tento pensar racionalmente o tempo todo. O que não é uma pessoa. O que não sou eu. Não é assim. Você não tem que sentir assim. Você tá errada. Ou você tá sendo suja em pensar desse jeito. Às vezes eu me pego sonhando acordada com o fato de estar com os dois novamente. E isso faz eu me sentir uma pessoa tão ruim. Mas tão ruim. Como se eu estivesse fazendo a coisa mais nojenta do planeta Terra. Como se eu estivesse matando alguém. Como se eu estivesse agredindo alguém. E eu queria poder sentir isso livremente, sabe? É muito estranho. Porque quando a gente ama platonicamente... E eu posso falar isso certamente, porque eu já tive diversos amores platônicos por toda a minha vida. É gostoso você ter os sentimentos e sensações com determinada pessoa. É, você se imagina, você fica se iludindo com aqueles determinados acontecimentos. E é gostoso. E você fica assim, ai, porque se fosse assim? Ai, porque se um dia se fulano me levasse no cinema, se fulana me desse um buquê de flores. E você acaba, por mais que você saiba que não vai acontecer, que você já tem uma resposta negativa ou qualquer coisa do tipo, você se sente bem. E é o contrário do que eu me sinto. Eu me sinto mal. Eu imagino, às vezes, ou me recordo de alguma coisa que já aconteceu e eu me sinto mal. Eu me sinto realmente mal. Sabe? É complexo. Porque eu não queria me sentir mal. Eu começo a pensar em... Nossa. Eu... Com o Tiri e com a Carol na cama, por exemplo. Como era bom. Ou como seria se fosse de novo. E aí... Ele se torna, ao invés de ser uma ilusão boa. Platônica, mas boa no sentido de... Não dar esperanças para uma coisa que eu sei que não vai acontecer, mas uma coisa boa, uma ilusão, um sonho. Se torna um martírio, porque eu penso e logo eu falo, nossa, daí ele olha o que você tá fazendo. Você vai acabar, sei lá, ferindo ou machucando os dois de novo, ou não, você não tem que falar isso, pensar isso com os dois, isso é errado, isso é sujo. E isso me dói tanto. E não é por eles, é por mim. E isso já foi conversado, já foi trabalhado. Aliás, está sendo trabalhado, né? Porque senão eu estaria chorando por isso. Que eu não deveria me sentir assim. Uma vez que o que eu vivi anteriormente foi aceito por ambos também. Só que eu não consigo, porque é como se eu estivesse fazendo errado. Era como se esse sentimento que eu tenho ainda fizesse mal para os dois. Fizesse mal para os dois. E não é. não faz, na verdade, eu nem sei se eles sabem desse sentimento ou com, o que eles acham, uma vez que eu mandei um e-mail e ainda não tive resposta. E é foda, eu sei que é foda. Bom, cheguei em casa, hora de parar de chorar e refletir mais sobre a minha vida. Eu fico aqui, de cara a cara de Daiane com Daiane mesma, e é isso.